Cultura e você juntos. 1:32. YH449, Rádio Cultura da Bahia. 1140 kHz, onda média. Quem está bem na vida, geralmente nem percebe o que os outros podem estar passando. Mas pense bem, aquilo que hoje você é, outros já foram. E aquilo que os outros padecem, talvez você amanhã venha a sofrer também. Mensagem de Edições Paulinas. Educação para todos. É na escola que se forma uma grande nação. Educação para todos. É por aí que se muda. Ministério da Educação da Nova República. Acerte com a cultura. 1:33. Ela chegou tão depressa, gente, que menina querendo bailar. Cultura. Rádio Cultura da Bahia. Alô, amigos do nosso Boa Tarde, está no ar com você a Tarde Musical Cultura, com um mundo de sucessos aí para você se ligar na sua tarde bem alegre, bem colorida, hein? Vamos começando com o sucesso do Genival Lacerda, que é Corpo Moreno, e depois da banda Chiclete com Banana, Vou Deitar e Rolar. Olha aí a lambada também, neném! Bahia, meu povo baiano. Esse corpo lindo é meu, essa boca linda é minha, esse rosto lindo é meu e de mais ninguém. Esse teu corpinho todo queimadinho é todo meu, é meu e de mais ninguém. Ué?